Acorda, meu bem. Amanhã já é outra história. Em paz, vamos viver o agora, tudo bem. Na cama a gente se demora demais. Depois a gente inventa a hora pra viver. O caos que mora fora de você. A pressa que ninguém deveria ter pra estar no mundo. Perceber que nunca é demais um carinho. Que junto é melhor que sozinho. E a gente junto é muito bom. Depois a gente inventa a hora pra viver. O caos que mora fora de você. A pressa que ninguém deveria ter pra estar no mundo. Perceber que nunca é demais um carinho. Que junto é melhor que sozinho. E a gente junto. Deixa eu te mostrar, a gente junto é bom. Tua boca fácil tenta, a gente junto é muito bom. No quarto a meia luz revela e aqui dentro esquenta. Sussurro proibido, eu quero ouvir tuas reticências. De você, a pressa que ninguém deveria ter pra estar.